YM 703, canal 277, 103,3 MHz, emissora classe A2, Rádio A Voz do Vale Paranapanema Limitada, Estúdios o Ângelo Pípolo, 766, Cândido Mota, São Paulo. Transmissores na Rua José de Alencar, 400, Altos da Vila Xavier, em Assis, São Paulo. Rádio Voz do Vale FM, a voz que vai mais longe. Cavacine Móveis e Eletro.